Conversas Aleatórias. O pão, habitação, saúde, educação. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. E sede de uma espera só se estanca na torrente. E a sede de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo o que o povo produzir. Quando pertencer ao povo o que o povo produzir. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos à 73ª edição do nosso Conversas Aleatórias neste domingo, o 27º dia do 4º mês do 2014º ano depois de Cristo. Ficamos com os Clã, ou parcialmente, Manuel Azevedo, vocalista, e Hélder Gonçalves, o guitarrista. Eles cantaram uma... fizeram uma versão de uma música do Sérgio Godinho. Deixem-me só dizer, antes de passar à apresentação dos restantes e habituais presentes neste espaço radiofónico, que no final desta emissão há um anúncio para fazer aos nossos ouvintes, da minha parte. Portanto, fiquem até ao fim, porque há em especial, ou seja... enfim, sempre ficar até ao fim, mas hoje há um anúncio para lá destas conversas aleatórias. E agora sim, por ordem alfabética, olá Joaquim. Muito boa tarde a todos. Cá estamos nós para mais uma emissão que vai dar muita lenha, penso eu. De que? Olá Nuno. Olá, bem-vindos a mais uma emissão que não sei porque é que vai dar lenha, mas o Joaquim lá saberá. Pois, também não sei. Estava aqui a tentar associar a lenha aos vampiros que comem tudo e não deixam nada, mas... Não tem nada a ver com hoje isso. Nada. Será que é hoje que alguém vai dar o braço a torcer e vai parti-lo? Continua. Pois muito bem. Este dos vampiros, eu não sei, não foi por acaso. Nós hoje temos aqui... Aliás, já agora, porque eu não fiz isso porque me esqueci do nome da música, é como é que se chama a música? Liberdade. Liberdade. Tá bom. Ora, a edição de hoje vai falar precisamente sobre isto, não é? Porque é um tema que não está na moda, não é? Aliás, um tema que já toda a gente se esqueceu. Anteontem, não foi 25 de Abril nem nada. Pronto. E o Nuno vai apresentar um bocadinho o tema, porque foi o Nuno até que sugeriu a ideia. Nós já, para não ser muito originais, o que é que mudou? E como é que está hoje a liberdade? E os Capitães de Abril, que é feito deles e não sei o quê. Até porque neste programa... no dia 11 de novembro de 2012, ou seja, logo na nona, décima primeira emissão, nós falámos aqui, o tema central foi Estado Novo versus Democracia, o que é que prevalece, diferenças e tal. Mas o que eu me lembrei, nos últimos dias, e acho que todos nós levámos com doses diárias de 25 de Abril... eu consegui evitar isso. De história, de reconstituições, de opiniões... de bailes entre Vasco Lourenço e Assunção Esteves a dançar o tango e não sei quantas. A sério? Não. Quer dizer, estiveram juntos e depois fizeram uma associação ao Último Tango em Lisboa, que é um filme que junta a Julie Sargent e o Otelo Saraiva Carvalho. A Julie Sargent sem roupa, digamos assim. Okay. E enquanto está a dar a grama Vila Morena, estão eles na marmalada. Mas, acho que a Assunção Esteves e o Vasco Lourenço não chegaram aí. Mas, o que eu me lembrei nesta altura foi... como é que seria hoje a vida sem 25 de Abril de 1974? E várias perguntas, eu vou apresentar vários concretos, mas o que eu escrevi logo na altura quando surgiu a ideia foi: o que deixaria de existir, o que fazemos e deixaríamos fazer, o que damos como certo, mas antes do 25 de Abril nem sequer era pensável, era por aqui. Para quem não ouviu no dia 11 de novembro de 2012, ou para quem quer recordar, e eu sou um deles, aqui o Sr. Joaquim Pareira, na madrugada de 25 de abril de 1974, estava nos seus aposentos e disse à sua esposa: estamos lixados. Porquê? Não, não é porquê, é 40 anos depois, acham mesmo? Foi a confirmação da minha previsão, porque olhando para a história de Portugal, já nos últimos anos, já antes da República, enquanto havia monarquia, já havia uma certa repressão. Depois, como novas ideias, e como já em todo o mundo praticamente eram repúblicas, cá em Portugal também mandaram os reis embora e inventaram a República. A República tem coisas boas e coisas más. E cá em Portugal, só até 1926, portanto, de 1910 até quando foi implantada, até 1906, A Segunda República. quando veio a Segunda República com O golpe de Estado, 28 de maio. exatamente com Cabeçadas e o Sidónio. Não, era mesmo, Mendes Cabeçadas e o Sidónio. Esse é o Laranja Pontes, o presidente do Instituto do Convite. E o Sidónio Paes impuseram a Segunda República. Ora, nesse espaço de tempo, pouco mais ou menos 16 anos, Nem isso. 15 e meio. pois, a É redundância, isso, nada menos. Não é mais os 16 ou 15, não 10 para é? 26 É, tal, é tal. pouco mais ou menos 26. Se as minhas contas não. Sim. Não. Dá-se também. Ora bem, houve, eu até já. Calhei de ouvir esta semana, não sei em que estação, ou televisão, ou qualquer coisa. Quantos governos e quantos presidentes da República houve Na Primeira República? na Primeira República? Está a pegar aí num período muito instável. Pois, porquê? Mas foram 18, ou 28, As sei lá. ideias, quando se tentam implantar, é com muito boa vontade. Mas se é sempre como agora está a acontecer. Há uns que são contra e outros a favor. Mas, na realidade, o povinho é que sofre as consequências, porque eles andam lá à guerra para quem é que vai tentar governar-se e não governar o país. E então andam ali numas guerras. E depois a guerra civil, é mais para aqui, mais para lá, e o povo passa misérias, passa fomes, sei lá. O 25 de Abril, eu já sabia, atendendo ao número, às personagens que se iriam tentar governar depois de deitar o governo de Salazar e de Marcelo abaixo, depois eram 30 cães a um osso. Enquanto no tempo de Salazar, muita repressão, é verdade. Muita miséria, é verdade. Mas, em contrapartida, tínhamos saúde. Não é saúde para cada prova. Tínhamos um serviço de saúde que atendia. Inclusive, o caso que a mim me ataca mais. Havia especialidades, todas as especialidades eram abrangidas pelo sistema de saúde. Como é dizer? Oftalmologias, radiologias. Era mais acessível aos portugueses. E tínhamos uma coisa importante que hoje estão-se aí. Vemos a cada canto abrir-se uma clínica dentária. E naquele tempo não havia tantas. Porquê? Porque o próprio Estado, no seu serviço de saúde, tinha o serviço para tratar dos dentes. Uma pessoa, por exemplo, eu no meu caso, do otorrino, também exemplar, tinha aquelas valências todas das doenças. Dá-se 25 de Abril. Começam a cortar daqui, começam a cortar daqui lá, começam a cortar dali, e hoje o que é que temos de saúde? uma pessoa que não tenha dinheiro, que é 90%, pouco mais ou menos, da população, se não for mais, só meia dúzia deles é que estão cheios e podem ir às grandes clínicas e aos grandes consultórios e essa coisa toda, não quer dizer que sejam melhor tratados por pagarem mais. Mais bem tratados. Por conseguinte, agora, qualquer coisinha, vemo-nos e desejamo-nos. Deixa-me só agora acabar. Eu, a queixa maior que tenho é realmente dos dentes. Eu estou aqui sem dentes, só tenho 3 ou 4, porque não tenho dinheiro para ir ao dentista. E então foi-se tudo degradando, degradando, a caírem por eles próprios, essa coisa toda, porque não tinha dinheiro para me tratar. Já acabou. Para mim não acabou, porque eu estava a falar, estava a pensar aí da a miséria, saúde, relacionar as duas coisas. Espera aí, já sei o que queria dizer. No caso dos dentes, foi isso que me aconteceu. Mas em contrapartida, tive sorte de 2 especialidades, ou aliás, 3, porque eu sou uma carga de doentes, apesar de ter muita saúde. Radiologia, o otorrino, tenho sido tratado maravilhosamente, não tenho queixa. Na urologia, inclusive, fui operado 2 vezes à próstata, também maravilhosamente. E aí aconteceu que fiquei isento de pagar a taxa moderadora, porque como na próstata deu canceroso, que me trataram muito bem e curei essa doença. Mas fiquei, como era canceroso, isento da taxa moderadora, com o que estava a dizer. Na oftalmologia, também precisei de ser tratado às cataratas, e uma coisa é certa. Fui, desde que... Depois de ser operado, quando comecei a poder utilizar a vista, aconteceu que eu fiquei parvo. Fiquei a ver como nunca via, mesmo quando usava óculos. Eu ia comprar uns óculos novos receitados por médico, não sei o quê, mas nunca ficou aquela perfeição que eu, por deficiência, entre aspas, profissional, precisava de ver ao pormenor. Acontece que o médico que me fez a operação às cataratas, quando me estava a operar, vira-se para mim: você tem estigmatismo? Não tem? Eu tenho, senhor. Inclusive, além de me tratar das cataratas, curou-me, eliminou-me o estigmatismo. Portanto, são fatores positivos. Mas, no resto, em geral, tem sido uma miséria. E nós só vemos pessoas a queixarem-se que esperam não sei quanto tempo uma operação. É uma dos males do pós-25 de Abril, foi a deficiência. Já acabou por comentar aqui o tema que eu ia lançar, a pergunta que eu ia lançar, que é em relação a isso, à miséria e à saúde. Não estou a dizer que o Joaquim pertencia a isso, mas há muito a noção. Eu não era vivido, não era vivo, vivido. Nem era vivo, nem era vivido. Não era vivido. Na altura. Mas há a noção de que só uma certa elite é que tinha, é que escapava à miséria. No miséria, quer dizer, uns mais do que outros, em relação à miséria, mas só uma certa elite é que tinha uma vida estável e acesso a tudo. E em relação a isso, à saúde, também só uma certa elite é que era tratado com eficácia, rapidez e tal. Mas eu penso, hoje em dia é assim tão diferente. Daí imagina agora. É bem diferente. Tu hoje, é assim, nós hoje em dia temos, e então no hoje mesmo, se calhar se fôssemos pegar há 5 anos, as coisas ainda estavam piores, no sentido de que não havia tanto alerta, nem tanta ajuda, Muitas vezes o que acontece não é só o facto de. Ou seja, como é que é de explicar? Hoje as coisas estão muito melhores do que na altura, aquilo que eu acho, inclusive no acesso à informação, que faz muita diferença. Ou seja, o número de casos relatados hoje é muito maior. Porque a liberdade de informação também o permite. Claro. Antes, a gente não faz ideia da quantidade de coisas que não podiam ser reveladas, não é? Que as próprias famílias achavam que era por bem nem sequer denunciar, porque podia depois correr mal para eles, não é? Havia o perigo. Havia um certo perigo. Ou seja, porque é assim, em todos os sentidos, quer pela força do tempo e dos avanços tecnológicos ou científico-tecnológicos, quer. Por vários outros motivos. Agora, é assim, acho que a saúde foi uma das coisas que melhorou. Aliás, eu até estou em crer, não tenho a certeza, não a tenho, mas estou em crer que o Serviço Nacional de Saúde foi criado em 79, não foi? No ano, não sei. Quais? Eu acho que foi em 79, ou seja, já depois da ditadura. Há pouco falou-se aqui no. Sim, Hoje sim, aqui sim, falou. sim, Pronto, ou sim. seja, se esse Serviço Nacional de Saúde foi criado, é porque ele antes não havia. E se ele foi criado, foi para dar certas vantagens que antes as pessoas não tinham, não é? Nomeadamente no acesso à saúde. Na questão, por exemplo, das comparticipações de medicamentos, que não sei se na altura havia ou não, mas imagino que não, ou não tanto como agora. Como é lógico, agora estamos numa altura de crise, há coisas que se estão a perder, como outros países também estão a perder, não é? Sei lá, a Itália não é tão boa como era uns anos atrás. Se calhar a Itália ainda se sentiu mais do que nós, não é? Eu posso, desculpa só interromper, falaste Força, agora força. aí num ponto, as comparticipações. Por exemplo, antes do 25 de Abril, eu andava, como sempre andei, no otorrino, e os medicamentos para tratar o otorrino, para tratar as minhas deficiências, eram gratuitas. E o médico passava a receita, chegava à farmácia e trazia aquilo e não pagava nada. Quando fossem doenças específicas, eu falo uma coisa no otorrino porque era o que me calhava a mim. Mas doenças crónicas, era isto, doenças crónicas, não se pagava absolutamente nada. Agora, para outras doenças, com certeza que se pagava. Como se diz agora, a taxa moderadora e os medicamentos tinham um certo desconto. Agora, já não me lembro agora se era mais ou menos isso. Pois, é Passou-se porque de. também depende quanto é que eram os medicamentos na altura, o preço geral dos medicamentos na altura. E também depende outra coisa, que é, nós temos que ter em conta que hoje em dia, se calhar, essa comparticipação existe menos do que naquela altura, porque se calhar também se consegue apostar noutras áreas que na altura não se apostava, não é? Digo eu, não sei. Houve certas evoluções. Ou seja, o Estado tem que distribuir o mesmo dinheiro, vamos dizer assim, por mais serviço, não é? Eu não sei quando é que foi criada a Segurança Social, também tenho a ideia que isso também foi depois, ou criado depois, ou aprimorado depois do 25 de Abril. Que é a Segurança Social. Foi mais aprimorar, que as pessoas já descontam Certo. há muitos anos. Claro, sim, mas os efeitos Eu foram desde que acumulados. comecei a trabalhar em 1951, 41, no dia 3 de setembro, numa segunda-feira, numa na segunda. vinícola em 1900. Eu, quer dizer, nós já descontávamos pela Caixa Claro, porque. e tínhamos assistência, íamos ao médico e uma ocasião até, olha, que por acaso foi de otorrino que eu fiquei parvo. Eu tinha problemas, como sempre tive, do nariz e fui ao médico e o médico o que é que me mandou fazer? Eu a pensar que eles que me iam operar, não senhor, as primeiras injeções que eu levei, nunca mais me esqueço, nas nalgas, ou nágadas, ou como Não, queiram chamar, ou nádegas, ou as o pessoas. traseiro. As pessoas utilizam várias palavras para designar o mesmo. Rabiosque. Podemos continuar Conclusão. aqui. Como diz o Nuno Matos, a bunda. Eu virei para o médico, doutor, mas eu preciso de E era um miúdo de 15 anos. Não era. Isto tanto é que mais adiante isto teve consequências. Sr. Se eu precisei ser operado, é com as injeções que você utilizava. Não, senhor. Eu, como era um miúdo, que me remédio tive de apanhar aquelas três injeções. Também foi o primeiro. E é certo que depois, por portas e travessas, como este país é um país de cunhas, e já naquele tempo também havia Pois. umas cunhas, eu fui ao hospital para ser operado. Tive aí. Também não paguei nada porque fui de Cunha e entrei pela porta do cavalo. Mas o que é que aconteceu? Que o sapateiro que me veio fazer a operação nem sapatos sabia cozer. E então toca de pegar no martelo e no cinzel e toca a dar-me cabo do nariz. Também tive essa consequência. Mas eu era miúdo. E não pagava nada, estava ali por favor, e só mais tarde é que me apercebi das deficiências. Quer dizer, já naquele tempo havia, como tudo, há os bons e os maus profissionais, Sim. há os bons, mesmo até na própria, os ferrinhos que estão a encaminhar os doentes para aqui ou para lá. Há uma certa. Temos de ter sorte com as pessoas que encontramos. Porque para a mesma doença há um planinho que vai e é muito bem atendido, mas outro a seguir é como calha. E ainda hoje acontece isso. Há bons e maus profissionais. Sim, Mas a saúde em si, naquele tempo, penso eu que havia mais assistência. Hoje também a população é diferente, as pessoas também são diferentes e nós sabemos como é o português. E isto lá voltamos ao princípio da conversa. O portuguesinho quer regalias, mas não quer deveres. E os governantes o que se querem é ir para o poleiro. E isto vai voltar outra vez a 1915 ou 1914. Eles ali, ninguém se entende, metem-se em coisas para o qual não estão minimamente preparados, que é governar o país. Eles pensam que é chegar ali, ah, vamos fazer isto assim e assim. Mas não olham para o global, só olham para coisas minoritárias. E conclusão. A governação fica de rastros e não há uma cabeça a sério. Já dizia o meu pai, e é verdade, eu tive certas, não é guerras, conversas. E era um rapazote ainda. O meu pai era chefe e eu via certas atitudes que ele tomava que eu achava que eram repressivas demais. Você não devia fazer assim, porque devia dar um bocado de desconto a isto, um bocado de desconto. E ele só me disse assim: tu estás a crescer e vais entrar no mundo de trabalho e vais ver como é. Se uma pessoa não põe no proletariado uma certa regra, isto é uma bagunça que ninguém se entende. É uma anarquia. Aliás, até contou aqui aquele exemplo da coisa que chegou tarde, depois Pois, lá os. exato. Porque nós só vemos o que nos interessa. Quando uma pessoa, e sempre foi assim, como trabalhadores, temos de nos convencer de uma coisa. O trabalhador, quando vai para uma empresa, para um trabalho qualquer, ele tem de trabalhar que é para o patrão ganhar algum. Mas também é certo que muitos dos patrões, e agora mais do que nunca, devido às leis que estes governos todos, depois de 25 de abril, começaram a mandar cá para fora certas leis, que, em vez de ajudarem os trabalhadores, ainda vieram ajudar mais os patrões. Porque agora os patrões governam-se à grande e à francesa, despedem como querem e se lhes apetece, e se a fábrica vai à falência, eles recebem uma indenização e vão pegar, montar, fecham aquela fábrica e vão montar logo ali. Ora, o governo não devia ver que se ele fechou é porque não tinha condições e tem dinheiro para abrir no outro lado. Mas já também há regras para isso, não é assim tão anarquicamente. E onde é que estão essas regras? Estão no papel, mas na eficácia. E então agora as finanças que têm de controlar os bens dos patrões e essa coisa toda. Eles não veem logo o que é que se está a passar ali. Mas há muita coisa que se está a descobrir. Há muita coisa agora que está a virar a tona d'água. Há muita coisa agora que está a virar a tona d'água. E quando como aquela comissária, como é que era aquela que se fazia por passar por comissária europeia, o que é que era? Pois, mas isso são os borrões que aparecem de vez em quando. Mas no dia a dia eram florinhos. Eu, por exemplo, arranjava umas massas e montava uma empresa qualquer. Enchia-me, comprava vivendas, comprava autocarros de topo de gama, comprava aquilo, comprava aquilo lá. Ah, falência. Eles não viam que a fábrica que não tinha ido à falência, o dinheiro é que tinha sido desviado das empresas para o bolso dos patrões. E continuavam a montar outra para fazer a mesma coisa. Isso dos burlões é um caso à parte. Não, mas os patrões também acabam por ser burlões, nesse sentido. Então, é? Mas essas coisas estão a ser descobertas. Estão a ser, inclusive aquela questão das chamadas contas offshore, ou seja, quando eu tenho, sei lá, 500 escudos aqui e vou ter que pagar sobre esses 500, vou ter que pagar 100 escudos de imposto e lá fora vou pagar os mesmos 100, mas por 5 mil escudos, por exemplo. Ou seja, e até isso já começam a monitorizar. Mas nós vemos que muitas das figuras públicas que estão no governo, são ministros, são secretários, são isto, são aquilo, até esses próprios têm-se descoberto que acontece com eles exatamente isso. Vão para ali, vêm umas massas e toca a pirar-se. Continuei. Cada vez... É difícil isto. Eu acho que de uma forma geral nós estamos melhor do que gostaríamos se não tivesse o 25 de Abril. Para já, o facto de jamais, que eu acho que é a melhor coisinha que nos pode acontecer, é podermos dizer as coisas, podermos expressar-nos sobre elas. Atenção com quem é as pessoas que se diz isso. Porque se apanha do outro lado um faccioso, é certo que não existem as polícias políticas, mas há um faccioso de um partido deste daquele outro, é capaz de fazer uma espera ali adiante. Eu, quando falo onde vejo que posso falar. Porque de resto não me pronuncio. Mas não vai para ele. Não vou preso, mas são capazes de me dar uma tareia. É, mas isso sempre houve. Mas isso tanto pode discutir por causa política, por causa do futebol. Exatamente, extra-regime. Isso é uma coisa. Porque, por exemplo, eu não acredito que, claro, entre paredes, né, digamos assim, às escondidas, que não houvesse incidentes entre adeptos do Benfica Porto, do Porto Boa Vista. Não acredito que não houvesse. E o regime não obrigava a isso. Não obrigava que fossem do Benfica, como muita gente acha. Nem obrigava que aqui não, nem havia aqui uma regra para o Norte que era cumprir uma taxa mínima de portistas, nem coisas. Ou seja, quando essas coisas sempre há. Não, aliás, são os ajustes de contas, não é? Muitas vezes, não é? São chamados ajustes de contas, não é? Ainda aqui há uns tempos, houve aqui uma pessoa que foi assassinada aqui à porta de minha casa. Minha casa, enfim. Do portão de umas casas. Foi assassinado aqui à porta. Porquê? Tinha a ver com drogas. Foi um ajuste de contas. Ou seja, e o governo, ele não, nem disse, nem precisou de ser, nem precisou de discordar. Aliás, ele só precisou realmente discordar de não fazer aquilo que era suposto. Não sei o que é que se passou. Mas é uma coisa que ultrapassa o governo e as leis. Essas coisas, ou seja, com certeza. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Não é? Eu também posso apanhar um político. Não é? Eu também posso apanhar um político. que, embora me pudesse punir, tivesse meios para isso, não o fizesse. Pode acontecer, não é? Não falo no Cavaco Silva, porque esse até, enfim... até a quem chama palhaço faz tudo o que nem ouve, e a quem chama ladrão, que é, deve ser por ser verdade, até manda preso. Quarta-feira ouvi um senhor a dizer: vocês todos deviam beijar o chão que o Cavaco Silva pisa. Ouvi um senhor ao meu lado dizer isto numa conversa sobre política. Claro. E depois chamava analfabeto adulto. Há sempre fanáticos. Também há quem goste de Pinto da Costa. Isto lá está. Lá está a base de tudo, senhor. E isso é que eu acho que a coisa, precisamente por não haver uma rédea mais curta, começou a haver um maior vandalismo, um maior número de roubos, que não acontecia. Antigamente falávamos no Brasil, aqui e lá, por qualquer coisinha matavam a tortinha direita, assim. Aqui está a acontecer a mesma coisa. Mesmo até de dinheiros públicos, como foi esta dos bancos, que levaram os bancos à falência, e agora estão a receber indemnizações, os donos entre aspas, em vez de eles irem aos dinheiros que eles ganharam, entre aspas, na gerência dos bancos, em vez de lhes irem buscar as passas, e nem lhes dão indemnizações por cima. Mas o ser humano vai purgar-se daqui a uns meses e vamos voltar a ter rédea curta à força das necessidades. Mas, Lábal, e quem é que vai para o governo? Ah, pois não se sabe, mas há... Qual é a personalidade que nós tínhamos para ir tomar as rédeas a este país que está no caos? Que está António Barreto. Era o meu homem para lá. E eles não estavam antigamente lá, também não fizeram coisas. Não, Barreto nunca foi primeiro-ministro. Mas era secretário lá, não sei quem. É pena, é, nunca elegeram um cargo para na parte do primeiro-ministro. Pois, esse sim tinha pulso firme. Até o partido. Ai, o Barreto, espera aí, eu agora estava a confundir. Não sei quem você está a falar, mas não interessa. Pois. O que interessa é que ainda bem que isto já avisámos no título que é conversas aleatórias, porque vocês vieram aqui quase meia hora a fugir ao que eu queria trazer hoje. Estão aí na análise normal que se faz, como é que é hoje a vida, a política, a saúde e não sei o que é. Sim. O que eu perguntei logo no início foi: o que é que deixaria de existir, o que é que fazemos, deixávamos fazer, o que é que hoje em dia damos como certo. Eu tenho aqui algo, meia dúzia de exemplos concretos. Claro que vou perguntar mais ao Joaquim Pereira, mas com a colherada do Carlos para o meio, quando quiser. E claro que, atenção aos ouvintes, nós temos aqui a perspectiva de uma pessoa que viveu durante mais de 30 anos no 25 de Abril. Não temos a perspectiva dos 7 milhões, quanto é que éramos? 74? 7, 8, 9, pronto. Não temos aqui a perspectiva dos portugueses todos. Nessa altura já devíamos ter os 10 milhões. Não. Acho que não. Não, éramos menos. Não sei se eram 9, se eram 8, se eram 7 também era pouco. Bem, não interessa. O que é que hoje, por exemplo, nós temos? Olha, isto que nós estamos a fazer agora, é um exemplo. Há 40 anos não havia. Não estou a falar por não haver internet, estou a falar de um programa de rádio. Nós estamos aqui a falar pois sobre o que nos havia a rádio que também se podia fazer. Os IPs eram o que era e durou o tempo que durou. A conversa que nós encontramos na rua, entre 3 pessoas, 4, reúnem-se nos cafés. Antigamente era tanto como dizem. De consideraram alguma possível conspiração? Ah, era tanto assim? Era. Vê-se um grupo de pessoas, mais de 2. Quer dizer, imagino eu, não sei o que é que o Joaquim diz sobre isso, mas imagino que se pudessem a falar alto, tá, na brincadeira, não sei o que e tal, hein? Olha, eu. Que não se acharia tanto, se estava a ouvir. Por exemplo, quando emigrei para Lisboa, fui morar para a Amadora. E logo aí... Quando saiu o primeiro álbum A4 do sorteio da fatura da sorte. É verdade. E para do Antés também. Assim, nessa altura, que se foi o grande boom em Portugal da indústria e similares, a Amadora era uma freguesia do Conselho de Oeiras. E em 1950 e 60, passou a ser o terceiro centro populacional do país. Uma coisa importante. Com cento e tal mil habitantes. Era Lisboa, claro. Aeroporto. Claro. E logo a seguir vinha uma freguesiazinha que uma delas era a Porcalhota, o lugar da Porcalhota, da Venta, na Amadora. E isto veio a propósito de quê? Porque aí nessa altura houve um grande desenvolvimento industrial. Podem seguir, que eu sigo daqui a um bocado. Estávamos a falar disso, se a conversa entre estes já pessoas, sei o que era. Era uma conspiração. E então? Posso? Sim, sim. E então, comecei a frequentar os cafés, isto e aquilo, e na Amadora, propriamente dito, começou a aparecer um bando de maganões como eu, de rapazolas, todos cheios de ideias. E reuniu-me no café. Ora, nessa altura, às vezes não digo 20, mas 10, 5, 8, grupos grandes, tanto é que acabámos por ter um grupo enorme de 30 e tal. Quando íamos para o cinema enchíamos filas, quando íamos para a praia parecia quase uma excursão. E nunca tivemos oportunidade, chatices, por estarmos ali assim a conversar. Eu, no meu caso especial, tenho um caso mais flagrante, que estava sujeito a ir parar lá dentro aos calabouços da PIDE, porque, como vivia na idade da ilusão, que podia modificar o mundo, pensava eu que era outro Cristo, pensava eu que era o Cristo, e apesar de só ter 21 ou 22 anos, trabalhava em firmas com colegas meus de 40, 50, já para não falar 30 e por aí fora, que viviam escravizados, dando-se ao luxo de nem sequer terem férias. Ora, eu, um rapazola, mas já nesse tempo impunha-me pelo meu trabalho, e posso dizer honestamente que era pelo meu trabalho, cheguei ali, férias, isto não é nenhuma repartição pública. O que é certo, então se não querem eu vou-me embora. E fui de férias. Aliás, vim de férias passar o São João ao Porto. Cheguei lá, ó, Sr. Florengo, o dinheiro que eu tenho a receber. Ah, então, siga ou não? E pagou-me. E os outros meus desgraçados, os meus colegas, nada. Ora, eu estava sempre na minha secção a doutrinar os meus colegas a imporem-se a fazer coisas. Ora, se ele, aquilo era, tinha ligação do intercomunicador para ligar para as 6 pessoas e não sei o quê, e o filho da mãe gravava-me essas minhas conversas. Se ele não precisasse de mim, aí tira e queda, mostrava aquelas gravações aos gajos da PIDE e lá estava eu a malhar. A minha sorte foi que ele precisava de mim e aguentou com os cabais até eu resolver vir embora. Uma decisão de conveniência. Claro. Mas que havia. Mas havia o receio de quando se falava em grupo, havia o receio de estar sempre alguém por perto, de bufos. Ah, isso havia. Era uma coisa constante, não era tão comum. Com certeza que nós não íamos para ali para o café. Ah, o Salazar faz isto, ou coisa não sei o quê. Isso. Havia muita gente que falava por códigos, os mais chineses e mais comuns, não é? O acesso aos 9 era para passar muitas vezes a informação de que tinha, por exemplo, uma nova música ou não sei o quê. Era o acesso aos 9. Sabia? Não sabia. Eu, é certo que nunca me meti em política. Ao fim e ao cabo, estou a mentir porque essas conversas que eu tinha com os meus colegas, eu estava a fazer política, mas era ali no espaço restrito. Agora assim, eu acho que no café estar a falar, Ah, isto é ler, não sei o quê. Ai, um familiar meu costuma dizer isso, e uma familiar da minha companheira, ainda na semana passada, disse o mesmo. Acho que havia muita noção dentro das pessoas. A noção, eu falo dela, é precisamente a falta de noção do que era a política sequer. Nada, as pessoas não falavam, nem sabiam o que era política, porque não havia, esse assunto nem sequer surgia na vida. Uma delas. Coisa é certa, o portuguesinho foi bom para as piratarias, andar por esse mundo fora a pilhar e a roubar. Mas... A descobrir. Descobrir o quê? Aquilo que as coisas não existiam, nós é que inventamos as técnicas. Só não sei porque é que a China já tem não sei quantos milhares de anos e nós é que fomos para lá descobrir. Nós não descobrimos a China. Nós chegámos à Índia, chegámos à América do Sul. Descobrimos a Índia, que também já tinha não sei quantos milhares de anos. Descobrimos a Índia. Chegámos lá. Ah. Pois. Ora bem. Continua. Por isso, porque qualquer... A política não existia no vocabulário nem no pensamento de cada um. Não. O portuguesinho só creia ainda hoje. Futebol, é invejar o que os outros têm. E com menor esforço. As brincadeiras, e há bocado o Carlos falou aqui num trocadilho, mal sabia que eu ia lá. Havia brincadeiras e trocadilhos entre os grupos, lá está, em relação a coisas que iam acontecendo, política quase não se falava, mas brincava-se à vontade entre vários temas, com vários temas na rua. Filho, isto lá voltamos outra vez a coisa. Primeiro, tínhamos de ver onde é que estávamos e com quem. Sim, nunca sabia. Porque um empregado da PIDE, que eles eram empregados, e muitos deles valiam-se dessas situações para roubarem e para se vingarem, que foi... Mas isto é a consequência dos governos ditatoriais. O que é que eu disse? hoje estou nervoso. Que impôs sempre... E os capangas que aparecem é que tornam essas entidades negras. Porque eles, quando vão para aquela função, já sabem que é para fazer mal. Se é para fazer mal, mais pressa fazem aos amigos, às pessoas que conhecem, ou pelarinhos que têm raiva. E então, a direção do sistema não faz... não se para o trigo de joio, vai tudo a eito. E claro que há muitos dos que os políticos que já nessa altura havia fora de portas que queriam ir para o poleiro, claro que esses eram mais apoitos e então eram mais depressa apanhados. Agora, assim de Zé Povinho, que desde que não se metesse em alhadas, tirando os tais casos que eu falei há bocado de vinganças dos agentes, em particular, vivíamos sossegados. Eu nunca tive problemas na escola, aqui ou ali, acolá. E, no entanto, fui sempre, como ainda estou a ser hoje, utópico. Quer dizer, pensar e falar com os outros para ver se tornámos o mundo melhor. Mas a coisa não vai lá. Isto de brincadeiras assim, e trocadilhos, ou... Cruzei-me com... O trocadilho e a brincadeira, aquele cara que fez, eu não lembro. Do que tu deu o nome código para dizer que tinha um músico. Ah, eu acho que é nova. Sim. Eu apanhei, cruzei-me com um no outro dia, também na televisão, com o SEMPA, as iniciais SEMPA, que eu posso dizer as neiras, mas acho que era Sociedade Embaladora e Produtora de Açúcar, acho que, porque aparecia nos pacotes de açúcar. Pois. Por isso devia ser Sociedade de Embalagem e Produção de Açúcar. Mas dizia-se na altura, repare, SEMPA, Salazar envia militares para Angola. Exato. Ao contrário, Angola pede, mandem embora Salazar. Enfim, naquele tempo já, antes do 25 de Abril, coisas destas, era qualquer sigla que aparecesse. Claro, aparecia e inventava-se logo uma coisas que não tinham nada a ver com... É que eu estou a pegar por isto para ir aonde? Há a noção de que as grandes evoluções, as coisas vão para lá da média, o fora de normal, os avanços, ou em brincadeiras, ou em coisas... Eu vou dar um exemplo. Vou para um assunto que vocês estão muito à vontade, estão lá todos os dias. Missas. Ouçam este certo. A liberdade é um direito de todos os povos. Um país, para ser moderno, progressista, para não ter desigualdades sociais, para ter educação, cultura, tem de ser livre. A democracia é um bem por si só. O voto é um direito do povo. Pensai nisto. Agora, peço-vos que abram o nosso livro de canções na página 6 e cantemos. Vamos pelo caminho que leva ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor. Vamos pelo caminho que leva ao Senhor, viva o nosso amor. Vamos pelo caminho que leva ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor. Vamos pelo caminho que leva ao Senhor. Na missa, guitarra, baixo, bateria, música, bué da rock. Sabem em que ano foi isto? 1973. Antes de 25 de abril. Ou seja, hoje, eu estou a pegar nisso para vocês podem pegar no contexto que quiserem. Hoje em dia, se eu vou ao seminário, vocês sabem muito bem qual é, lá em cima. Já esteve lá. Aquela maneira de fazer música, por ter duas guitarras e só mulheres a cantar, e pronto, não é um órgão e tal... Que muita gente, ou seja, não, mas muita gente ou da sua idade ou mais novo acha que é um... Ai, mas trazer estes sons aqui para a igreja. Estamos em 1973 e faziam-se mini-concertos de rock na igreja. Esta gravação é de 73? Com a idade sou não, que foi retransportada para agora. Mas isto é um retrato de 1973. Ah... Não é de agora, não se pense que agora é que se inova nas coisas. E quanto ontem me falaste... Eu não estou. Isto é uma transcrição assim, literal do que foi em 73. É porque eu no próprio dia vi imagens reais do que de um grupo que está. Eu já falei com o Dom Duarte no outro dia. Sim, foi ontem. Falámos de uma paróquia bem aqui à nossa beira que, e depois eu vi fotografias, já depois lá consigo. Vi fotografias de uma coisa igualzinha a esta e da música que sozinha em plena igreja na altura. Eu acredito na guitarra, agora na declaração do país livre, não sei o quê. Estou a falar a sentar na música, o discurso. O discurso é que pode ser outro. Estou só a falar de guitarras e bateria, estou a falar. Sim. Porque... Portanto, aquilo do... A evolução... Ainda hoje... Nós, quando vemos na televisão, ao domingo, então, claro, o canal que está aberto é a missa. Apesar de ir à noite à missa, ainda hoje, por exemplo, hoje é domingo, lá tenho de ir à missa das 7. E ainda há muita gente que quando vê as guitarras, as flautas e mais isto... É uma ofensa ao senhor. Ah, isto tem algum jeito? É que vimos para aqui. No entanto... Dizem mal da música por ser com os instrumentos e aquilo. É muito barulho. Mas já não é sacrilégio. Sabes, olha para aquela, já viste como é que ela está. Mas já está-me noutro contexto. Pois. Mas o que eu quero é mostrar é que as emoções, as coisas foram normal. Estamos em 1973, antes do 25 de Abril, e isto foi na Igreja Românica de Sudofeita, aos domingos de manhã, havia a chamada Missa Pop. Isto em 73, não se pensa que agora... Ai, que antigamente não se tinha atrevimento para... Ai, que antigamente não se fazia isso. Mas nisso o Estado não interferia. Desde que não houvesse... Desde que... Claro. Não. Com os conteúdos... Não. Eu estou a falar na forma como se tocava as coisas. Sim. Né? Eu não estou a falar de interferência de Estado. Eu estou a falar da inovação, da iniciativa que parte cada um, do fora de normal. Não se pensa que é só agora. Não, houve uma coisa. Mas isso até a gente pode ir para outra coisa. Basta a gente ir Para as pessoas que podem pensar que não, não é? Nós, quem é que nós conhecemos da década de 60? É o nosso cancioneiro português, não é? É Madalena Iglesias, era a Fátima Bravo, a era o Rui Mascarenhas, era a Simone de Oliveira, a Mafalda Sofia e outros tantos. Olha, essa Mafalda Sofia, não sei quem é. Mafalda Sofia é um bocadinho mais ousada, é um facto, mas ainda assim, pronto. Não, ousada nas letras, era mais. Sim. Ousada nas letras. Ah, nas letras. Porque era mais dos namoricos. Era um bocado tipo na Terceira Barreto. Na Terceira Barreto. A dos óculos de sol. Como é que ela se chamava? Era na Terceira Barreto, não era? Não. Como é que ela... Era na Terceira Barreto. Era na Terceira. Eu acho que era na Terceira Barreto. Não era na Terceira. Não... Eu sei que era na Terceira. A dos óculos de sol. Pronto, pronto. Mas era por esses caminhos. Eu estou a ver até a cara dela. Mas não... É, não me lembro. Essa que era na Tércia, mas... E acho que era Barreto. De todas formas. Desculpa, interromper só um bocadinho para ver esta imagem que estamos aqui a ver. Não, na rádio vê-se, na rádio vê-se. Na rádio, na rádio. Depois analisei. Sim, continua. Mas isto para dizer o quê? Ah, isto para dizer que... e nós conhecemos isso. E havia toda uma espécie de submundo de rock. Mas rock, atenção... Que não era só os Shakes, nem a Filarmónica Fraude, havia muitos deles. Não é? E muitos acabaram porque surgiu a guerra, porque foram mandados para Angola e para as províncias ultramarinas. Porque se assim não fosse, muitos daqueles grupos tinham chegado mais longe. Aliás, nós vemos aqui o exemplo dos Shakes, que só continuaram porque havia uma grande influência à volta deles, eram muitos. Porque em caso contrário, também teriam ido. Mas, ou seja, havia todo, sei lá, o. Os o conjunto de Emanuel e não sei o quê, que eram todos, tirando ali uns, que era o grupo académico João Paulo, que até chegou a atuar no Monumental, mas esse também era um rock mais pop, não é? Ou seja, isso já nos anos 60 se fazia. Aliás, o Joaquim Costa foi o grande, trouxe para cá o rock e não sei o quê, rock and roll e não sei. Ou seja, isto para dizer... que já na altura havia rádios pequenas, piratas, mas já as havia. Havia, porque havia rádios piratas, havia também. Havia muita coisa, ou seja, assim, não houve aqui um momento de 1-0 a favor do Carlos e Joaquim de boca aberta, quando ele confirmou que Óculos de Sol era cantado pela Ana Tércia Barreto. E ficou, oh, e eu, pum, foi ou não foi? Foi. Pois, agora dos rocks. Bem, também a propósito. E entra já neste próximo tema de concertos e teatro. Como é que era na altura? Portanto, eu fui para lá em 57. E à volta disso, pois, nesses anos que eu ainda era solteiro, tinha os meus 20 anos, eu também ia aos concursos de rock, onde entravam os Shakes, entravam o... Carvalho, como é que ele se chama? Paulo de Carvalho e outros tantos que apareceram nessa altura. Sérgio Borges também. Sérgio Borges já foi no. Sim, já foi no. Já existia, mas tornou-se mais conhecido para nós. Mais para nós no Festival da Canção. Curiosamente, que nunca chegou a ir à Eurovisão. E fazia parte, tinha um grupo. Era o Cândido João Paulo. E conclusão, e eu fui muitas vezes ao Teatro Monumental ver esses concertos de rock. Os chinchilas, tantos. Havia muitos deles, é muito. O gato, não era o gato preto? Ai, como era? Qualquer coisa preto. Eu tenho o gato. Eusébio. Não. Não. Preto, mas sem ser de cor da pele. Não, mas havia. Não eram os gatos. Eu sei que havia os gatos pretos. Ah, só para esclarecer um bocado uma coisa. Isto é só um retrato do que o que ouvimos ao bocado. Mesmo a parte do padre, aqui é um padre, claro que é um ator, mas existia mesmo. Aqui o Joaquim não sabe, estava na Amadora lá na altura. Mas havia nem sido feito ao padre Pérez. Sido feito aqui no Porto, era conhecido, porque depois de discurso como aquele, ele foi preso. Não. No final da missa estava a pedir cá fora à espera dele levar-me. Por isso eu acredito que aquilo foi exatamente assim. E o Bispo do Porto? O que é que aconteceu? Não sei, deram um tiro. O Bispo do Porto escreveu uma carta ao Salazar e toca a emigrar Parece-me que foi para Paris, ou não sei o quê, praticamente até depois dos 25 de Abril é que pôde regressar. Não sei. Vamos falar aqui de uma coisa, rapidamente. A segurança na rua. As pessoas, ai, mais do que agora, sentiam-se à vontade para andar na rua até às tantas? Aí acho que foi a única coisa que nós piorámos. Que nós quê? Que nós piorámos. A única. Eu acho, não é? Eu era rapazinho ainda. O que é que quer dizer o hábito faz o monge, Joaquim Pereira? A força do hábito. Uma pessoa habitua-se a tanta coisa que é levada. As pessoas pensam que ele que realmente é assim pelas atitudes que tomam. Ou então habitua-se ao que está, ao que acontece à nossa volta. Porquê é que eu estou a dizer isto? É que esta coisa de a única coisa em que melhoramos. Não nos esquecemos de uma palavra essencial chamada contexto, em que quando as pessoas estão habituadas a um certo modo de estar ou a ter pouca coisa, ou quando surge algo bom, é muito bom. O para hoje nós é quase nada, é normal. Na altura era uma coisa muito boa. Ou seja, nós que hoje estávamos a dizer, ai, era isto. Nós hoje começámos o programa com a paz, a pão, a habitação, a saúde, a educação, com a música do Sérgio Godinho, a Liberdade. Cantada pelo Manuel Azevedo e o Gonçalves, como é que é? O Helder Gonçalves, diz que lá. Nós podemos dizer que, na prática e na generalidade, paz, pão, habitação, saúde, educação. Isso a paz, se falarmos internamente, sim, mas não, a diferença não. Até há muito mais discordância agora, mas aqui, incluindo também a guerra com a União, claro que há mais paz agora. Mas pão, saúde, habitação, educação. Habitação e educação, sobretudo a educação, é algo que nós vemos que evoluiu muito. E que oferece, evoluiu muito e oferece mais possibilidades a quem estuda. Mas antigamente estava reservado aos ricos. Sim, é isso que eu estou. Por isso é que eu estou a sublinhar a habitação, a educação destes cinco. Porque o resto, o que hoje, lá vou eu ao contexto, o que hoje consideramos que é zero, na altura era já nem se queixava se era mau ou se era pior, porque já cresceram assim. Já daquele hábito. E nós estamos habituados a que desde pequeninos, quem já nasceu de 74 para depois, sobretudo 80 para depois, já está habituado a que desde pequenos já tínhamos mais alguma coisa, e por isso qualquer coisa que apareça a menos para nós é fraco. Mas quem cresce com pouco vai-se habituando e não se queixava da vida com bala. Por isso é que eu digo que acho, nesse sentido, que foi realmente a única coisa que nós pioramos, pelo menos significativamente, que foi a segurança na rua. É isso que eu estou a dizer. Eu vou falar mais para ti, porque tu é que conheces o sítio. Quando eu tinha 7 anos e fui para a instrução primária, para a primeira classe, estás a ver o caminho que eu fazia? Sim, sim. Dali onde eu morava, não é? Para o cargo. E eu ia sozinho. Não havia preciso as amas nem as criadas, que não havia para mim. O meu pai e a minha mãe iam trabalhar. Deixavam-me na ama, depois chegava a hora, ou nessa altura eu arranjava-me, ia para a escola sozinho, à vontade. Passei para a escola da noite quando tinha 14 anos, portanto em 51. Faz outra oportunidade. Não. Quando vinha daqui do trabalho, ia para a escola para o Porto, todo porreiro, depois às tantas da noite, 11 horas, ok. Ia outra vez para casa, numa boa, sem nada, sem medos nenhuns. Um miúdo de 14 anos. E sente-se que hoje há o maior receio. Hoje. Até de dia. Hoje de dia, eu só vou a sítios onde há assim muita. Mas isto... Não é confusão, não é nada, mas que haja pessoas. Eu, por exemplo, vou ao multibanco. Eu, para ir ao multibanco, só em sítios que veja que estão. Mais pessoas. Está acompanhado. Porque se for assim um sítio ermo, principalmente de noite, eu nem sequer me atrevo. Isto é como em tudo uma regra para mim, aplica-se a tudo, que é quando não há autocontrole. As pessoas não se controlam por si mesmas. E nesta semana, na mesma conversa que eu ouvi dizerem que devia-se beijar o chão que o cavaco pisa, nessa mesma conversa falou-se sobre aquele muro que caiu em Braga, e claro que não teve diretamente, não vou dizer que é culpa da praxe, aconteceu durante uma atividade da praça, que eles foram para lá saltar para cima de um muro que já estava em mau estado, inteligente, e pô, ficaram lá três. E eu falei no autocontrolo, porque quando as pessoas não têm, quando vivemos num país, quando o portuguesinho, a maioria não tem capacidade para se controlar autonomamente, digamos assim, claro que surgem as leis. Aliás, esta conversa toda na quarta-feira começou com... Eu nunca fui a ouvir esta frase que resumou um bocado do que muitos portugueses pensam hoje em dia do pré-25 de Abril. Já é pré. Eu nunca fui a pé a Fátima. Mas se voltasse para cá um ditador em Portugal, eu ia a pé até Fátima. Porque há muita gente que está ansioso que depois não sei quando aparecesse. Agora, voltando a isso do muro caiu, não sei o quê. As pessoas não têm controle. E... isso de segurança na rua é a mesma coisa. Os ladrões, que são ladrões, e que em percentagem há muito mais agora, pelo menos visivelmente, há muito mais agora do que não, havia na altura. Eu acho que é mesmo, não é só visivelmente, acho que é mesmo... Há muito mais agora pessoas a querer roubar, pegarem nas coisas que não são deles, no dia-a-dia. E porque não há controle, deviam surgir as regras, porque as pessoas têm medo, porque as outras pessoas, a maioria das pessoas têm medo de andar na rua, porque sabe que a maioria das outras pessoas que também circulam não tem autocontrole sobre o que devia ou não ser feito. Falaste aqui numa dessas coisas que dizem, não dizem, que é praxe, que não é praxe, seja o que Deus quiser, seja o que eles quiserem, quer dizer. Acontece que não se admite, seja em que situação for, não são criancinhas que foram para ali fazer aquilo. Foram pessoas de 20 e 20 e tal anos. Exatamente, foram crianças. Ora, já são gente. Eu com 20 anos. Não é meio, sei que são crianças. E eu que, quando tinha 20 anos, quando fui para Lisboa, comecei logo ali a ganhar e a trabalhar como devia ser. Agora, tínhamos as brincadeiras entre nós. Ora, aí está outra coisa. O Carlos ouviu uma, sem querer já disse a segunda, entre muitas, que piorou visivelmente, que foi a maturidade que havia. Exatamente. Em vocês, na nossa idade, e nós não. Mas não quer dizer. Na maioria, claro. Mas espera aí. Vá lá ver uma coisa. Isso aí não tem a ver com o regime ditatorial ou com políticas ou coisas assim. Isto tem a ver com a evolução da sociedade. Exato. E aliás, como é que a sociedade evoluiu para o que está hoje? Porque surgiu a liberdade. Certo? Não. E voltou outra vez. A sociedade evoluiu porque tem que evoluir. Evoluiu. E lá estamos nós. Porque a política nunca interferiu nessa parte da evolução. A política podia interferir em incutir valores. E não deixar entrar mas, outros. Mas aqueles acabam sempre por entrar. Eles acabam, como é que, senão, olha, se nós não fôssemos por aí, nós não tínhamos imitações dos Beatles, que era muito mal visto por muita gente. Não é? Não tínhamos imitação dos Beatles. Aliás, não sei se tu estamos até num programa do Zip Zip, em que havia uma certa, ainda que fosse uma coisa muito, muito tenue, mas havia uma certa crítica às miúdas, que andavam, às girls que andavam a gritar pelos Beatles e não sei o quê. Não, havia uma certa crítica, enfim, um bocado implícita, mas havia aquela reprovação. Beatles e Elvis Presley e coisas assim. E, no entanto, houve toda essa... Assim, e depois também repara uma coisa, é natural. Isso, ou seja, digamos que essa coisa má deu-se por uma coisa boa. Vocês há pouco viram essa coisa boa, que foi a educação. A educação faz com que as pessoas possam ficar a estudar até mais tarde. Logo, começam a trabalhar mais tarde. Então, se formos por aí, a segunda coisa má seria a evolução da educação. Tu podes andar a estudar e já ter a noção dos teus comportamentos. Cada um é como fazer. Depende do meio onde se cresce. Agora, não é a percentagem nisto. Não sei como é que se passava no vosso tempo, mas no nosso tempo, então, com 7, 8, 9 e 10 anos, a senhora professora era a nossa mãe. Era uma deusa que estava ali para nos ensinar, para nos educar. Eu acho isso tudo muito, muito interessante, mas da minha altura não era tanto, infelizmente não era tanto como isso. Infelizmente ou felizmente, porque como tudo tem o seu lado bom e o seu lado mau, não é? Embora tive uma professor que também fosse quase um pai, mas pronto. Mas voltando aqui ao contexto universitário, porque estamos a falar daí, ao contexto universitário, porque com 9, 10 anos eu também não vi estes assuntos acontecerem numa praxe académica com miúdos de 9 anos, ou 10. Eu já tinha um pai a 20. Vocês não querem comparar? Tu falaste aí em número, o problema que preocupa é o número. Portanto, vocês não querem comparar as praxes de agora com as praxes, por exemplo, em Coimbra nos anos 60 e 70? Que em termos psicológicos, com certeza que a violência psicológica era muito maior e a fuga que tu tinhas disso era muito menor. Não sei onde é que foste buscar isso, mas os testemunhos que eu tenho isso. De pessoas da altura, precisamente da época em que tu falaste Coimbra, não é nada disso que retratam, mas... Foi. E além disso, conta as mortes que houve antes do 25 de Abril em praxe. Aquelas que foram relatadas? Pois, não sei. Consigo dizer que foram muito menos. Conta as que houve e conta as que houve depois. Pois, eu aquelas que não foram relatadas não conheço, nem ninguém sabe. Estou a falar daquelas que estão contabilizadas, seguramente que são muito menos do que agora. Mas isso é como tudo, não é? Mas é assim, tu vais agora falar, por exemplo, com muitos que são do lado da Universidade de Lusófona, não sei o quê, e eles são exatamente a favor das praxes e dizem que nada tem a ver com as praxes, por exemplo. E, ou seja, a maior parte dos estudantes académicos não te vão relatar coisas más. A maior parte dos académicos vão-te relatar... A maior parte, para cima de 90%, vai contar-te só maravilhas da praxe. E, no entanto, a gente vê as coisas que há. Não, ou seja, porque quem não gosta das coisas que se passam na praxe, declara-se anti-praxe. Portanto, lá só estão os que gostam. E os que gostam vão achar esse sofrimento justificado. Claro que há sempre aqueles que ao princípio gostam, depois não gostam e saem. Mas esses são uma minoria. E mesmo esses vão ter um certo respeito, quanto não seja por conveniência, de não falar mal da sua universidade. Portanto, cuidado com a fidelidade que há, porque pode que esses relatos que haja, nem todos sejam um espelho daquilo que se passava. Eu disse Coimbra, podia pontos de mais Coimbra, agora não é, mas na altura era um centro indiscutível. A última curiosidade que eu tenho, já passámos o tempo. Programas de humor era coisa que existia? Rádio, televisão? Os Parasientes de Lisboa. Pois. Só isso? Não, havia... Mas esse é que era o mais... Mas era um humor de coisinhas dia-a-dia, de comprar claro, roupa... Pois, com certeza, que não, era, não ia quanto falar de políticas. Podia às vezes vir futebol, assim uma palavra ou outra... Que nem a vida apanhada. Que disfarçada com os textos. Mesmo até no teatro de revista. Tantas revisões. E eu, à pré-estreia da revista, os gajinhos ali... Antes-estreia. Se calhar na altura era pré-estreia. Antes ou pré? Antes é pré-pré. É, toda a pré. Nós somos inteligentes para discutir. Exato. Conclusão. Mas, quando ia a peça a sério já para o público, em geral, já ia limada e já lá metiam umas bocas que até muitos as bocas, isso é uma coisa que o portuguesinho tem e já por causa numa parte qualquer que eu era para meter esta frase foi das siglas de inventar. O portuguesinho tem um poder inventivo e retorcer as ideias através de palavras que dizem uma coisa a querer dizer outra. Uhum. É uma coisa que o portuguesinho tem de bom. E... Ah, Joaquim Pereira a elogiar o portuguesinho. Momento histórico na rádio, não é? É verdade. Mas eu não sou anti-portuguesinho, não. Eu as coisas que os portugueses têm de bons. Por exemplo, o clube português... Vou só acabar a outra. Então, muitas vezes, os dos lápis azuis... Os vigilantes da decência, do decoro e tal, não se apercebiam que aquelas palavras, porque também, regra geral, eram inteligentes, entre aspas. Claro. Porque o nível deles, se fossem pessoas de nível, não se metiam a fazer aqueles papéis. quem é que ia para aqueles papéis? Quem não se podia agarrar a outra coisa, então tinham de ir para ali. Tinha de se arranjar alguém. Ainda hoje os compositores dizem que na altura dava mais gosto fazer compor música porque eles davam a volta aos, porque era, aos controladores. Porque é que o Ari, Ari tornou-se primeiro, já tinha a vocação dele, que era publicista, trabalhava na publicidade. Então tinha por profissão a maneira de criar ideias, frases para as marcas. Uma frase, uma ideia. Hoje em dia a palavra portuguesa slogan. Para cativar o cliente. Às vezes, quanto mais idiota era a ideia, mas, por exemplo, um anúncio que me ficou aqui, quando começaram a aparecer os telemóveis, assim, o pastor lá no meio das cabras ou das ovelhas. Estou cheio, é para mim. Estou cheio! E as Epá, aquilo é uma. Isto tem algum jeito. Mas é uma ideia que agarra o público. O público apanha a ideia. Foram quase anos a dizer essa frase. Esse anúncio. Eu por acaso vi há pouco tempo, acerca de qualquer coisa, essa frase. E é pelas vezes pela estupidez da imagem ou da palavra ou disto ou daquilo que as pessoas. Ah, olha para aquilo. E estão a fixar lá aquilo. Se dissesse, o senhor pastor está no meio das cabras. Da coisa. Aquilo, um bom anúncio é isso. É o que consegue estar. É o que consegue. Fica na cabeça das pessoas. E então, o Ari já tinha essa escola ou vice-versa. E quando começou a escrever cantigas, que já tinha o dom de pôr as palavras a querer dizer outras e não sei o quê, foi aí que ele começou a vir ao de cima e começou a ser aproveitado pelas canções revolucionárias, a Tourada e outras tantas. É que ele está ali a dizer, a pessoa vai naquela da Tourada e não sei o quê, e a mensagem está lá. Metida para. Mas essa foi um bocado burrice de quem estava. Essa é mesmo. Aquilo já devia ser. Olha, isto é mesmo para acabar. É para acabar o regime, ora, deixa ir. Não. Eu acho que devia ser alguém contra o regime que fez aquela. Que deixou passar aquilo, porque aquilo é à descarada. Há partes em que é um bocado. É à descarada. E diz o inteligente que se acabam as canções. Não, nem é por aí. Mas é... Porque na Tourada. Na Tourada. É há o inteligente que é o que manda entrar os touros ou sair os touros. É mesmo um personagem da Tourada que é o inteligente. Assim como ao neto e não sei o quê. E ele aproveitou aquela coisa para meter lá o inteligente. Tudo. Sim, também. Com bandeiras de esperança. É o quê? É? E quando ela fala isso com bandeirinhas de esperança, isso é o quê? É do touro? É. Está bem. Bom, estou a falar da letra da música. Pois, vamos embora. Vamos embora. Então. Vai para falar. O Joaquim volta para a semana, não é? Eu volto. Se não morrermos antes, não é? Olha, podemos chegar à rua e roubar-nos e dar-nos um tiro. Pronto. Isto não é como antigamente. Eu não volto para a semana. A minha presença no Conversas Aleatórias ao fim de 73 edições termina por aqui. Não especificamente, ou seja, não é como aconteceu na edição 61 em que o Joaquim esteve doente e não pôde. Não é, ou seja, não é uma questão temporária. É uma questão... Definitivo, sim. Mas lógico, nada é definitivo, não é? Nós todos um dia... Nada é definitivo, nada é eterno. Mas é sem previsão de revisão, para ser mais... ou seja, sem sequer idealização de revisão. Porque já lá dizia o irrevogável que tudo pode mudar no dia seguinte. Ouvi essa conversa logo. Pronto, e... Enfim... Não vou estar aqui a fazer grande filme quanto a isto, mas os ouvintes aperceberam-se há duas semanas, ou há três, do término de um outro espaço radiofónico apresentado para mim pelo Nuno. Também se calhar terão reparado que eu hoje praticamente não falei grande coisa, falei mais ou mínimo, se calhar até foi a edição em que eu falei menos. Pronto. Foi nessa senda, enfim, que... Não me sinto capaz de continuar no programa Conversas Aleatórias, não que esteja propriamente mal com ninguém, mas não me sinto capaz de continuar neste espaço radiofónico, por muito que o estime, e ele vai continuar, como é lógico, vai continuar com o Nuno e com o Joaquim, e ainda bem, mas eu mesmo, reconheço, demasiada fraqueza, se calhar em termos pessoais, mas não consigo continuar com o programa, ou no programa, melhor dizendo. Por isso, a minha participação finda por aqui quanto ao programa Conversas Aleatórias. Mas esclarecer que para a semana voltamos e vamos adotar um formato diferente. Claro que vai ser conversas aleatórias, temas aleatórios, e numa duração diferente. Ainda bem, dizem os ouvintes. É só meia hora. Passámos para meia hora, para dois locutores. E fiquem atentos que no dia... Quando é que é o dia? 3, 4? É o dia 2 de maio. Não. O dia 1 é quinta. É dia 1 é quinta. 3 de maio. 3. Foi isso que eu disse. Não, 4 de maio. 4. Foi isso que eu disse. Exatamente, foi isso que eu disse. No dia 4 de maio começamos com uma nova maneira do programa. Com 30 minutos, que é a melhor parte. Já agora... Também de dizer que pronto, começa o programa, sim, o programa começa às 6 da tarde na mesa, portanto. Não há. Pronto, só muda a duração porque uma lógica é consequente, né? Se nós fôssemos 4, se calhar uma hora era pouco, sendo 2, uma hora pode ser muito, não é? Sei se o Carlos tem música. Não, e é pena que nós já tínhamos passado do tempo, senão pensei em ouvirmos as portas Cabral Labrau. Já que aqui há um bocado... Então, escolhemos isso. É? Tá bem, pronto. Então, ficamos com as portas Cabra e Labra. Quer dizer, eu não sei se tens isso. Tens isso ou não? É, arranjo. Eu até, para assinalar o teu Facebook, até hoje fechava com poema. É poema só. É falado. Poema. E logo, ou antes, a música que eu tinha pensado. Porque o tema 2, embora aqui os senhores autores andam assim a desviar muito, era de saber como é que seria hoje a vida sem o 25 de Abril, o que é que nós hoje estamos habituados. Sim, foi o que nós falámos agora na última meia hora. Mas agora só de uma forma muito sucinta. Eu acho, na minha modesta opinião, que a vida sem 25 de Abril seria como termos ainda televisão a preto e branco. Sim. É uma questão de hábito. Não sei. É só imaginar. E então há uma música do José Santos, que é conhecido como Zeca Afonso, que diz de não saber o que me espera. Que o próprio conteúdo e sobretudo o título retrata precisamente isso. Nós não sabíamos o que é que nos esperava se não tivesse existido aquele movimento das Forças Armadas. Aquele movimento do movimento das Forças Armadas. E então fechava com a música e com o poema a seguir. Ou ao contrário, o que tu quiseres. Como quiseres. Pode ser a primeira música, se calhar faz mais sentido. Primeira música. Pronto. Vamos ouvir José Afonso e José Carlos Ari dos Santos. Dois Josés. José é muito importante. É o José Luís. É o pai da Nossa Senhora. Ah, você é o pai da Nossa Senhora de Fátima. Está bem. É o Zezé. E o Zé é pai dos Jesus. Muito bem. Despeça-se, diga até para a semana. Então, muito boa tarde e até à próxima. Até para a semana. José Afonso, de não saber o que me espera... E Ari dos Santos, com As Portas que Abril Abriu. É assim o título do poema, deve ser. É, As Portas que Abril Abriu. De não saber o que me espera, tirei à sorte a minha guerra. Recolhi sombras onde vira, luzes de orvalho ao meio-dia. Vítima de sol a ver vaga, entre uma mão e uma espada, mas que maneira bicuda de ir à guerra sem ajuda. Viemos pelo sol nascente, vingamos a madrugada, mas não encontramos nada, sol e água, mas não encontramos nada, sol e água. De linhas tortas havia um pouco de maresia, mas quem vencer esta meta, que diga se a linha é reta. Mas quem vencer esta meta, que diga se a linha é reta. Saber o que me espera, tirei à sorte a minha guerra, recolhi sombras onde vira, luzes de orvalho ao meio-dia. Vítima de sol a ver vaga, entre uma mão e uma espada, mas que maneira bicuda de ir à guerra sem ajuda. Viemos pelo sol nascente, vingamos a madrugada, mas não encontramos nada, sol e água. Mas não encontramos nada, sol e água. De linhas tortas havia um pouco de maresia, mas quem vencer esta meta, que diga se a linha é reta. Mas quem vencer esta meta, que diga se a linha é reta. Era uma vez um país onde entre o mar e a guerra vivia o mais infeliz dos povos à beira-terra, onde entre vinhas, sobreiros, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lasírias e praias claras, um povo se debruçava como um vime de tristeza sobre um rio onde mirava a sua própria pobreza. Era uma vez um país onde o pão era contado, onde quem tinha a raiz tinha o fruto arrecadado, onde quem tinha o dinheiro tinha o operário algemado, onde suava o ceifeiro que dormia colgado, onde tossia o mineiro em aljustrela ajustado, onde morria primeiro quem nascia desgraçado. Era uma vez um país de tal maneira explorado pelos consórcios fabris, pelo mando acumulado, pelas ideias nazis, pelo dinheiro estragado, pelo dobrar da cerviz, pelo trabalho amarrado, que até hoje já se diz que nos tempos do passado se chamava esse país Portugal suicidado. Ali, nas vinhas, sobreiros, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lasírias e praias claras, vivia um povo tão pobre que partia para a guerra para encher quem estava podre de comer a sua terra. Um povo que era levado para Angola nos porões, um povo que era tratado como arma dos patrões, um povo que era obrigado a matar por suas mãos sem saber que um bom soldado nunca fere os seus irmãos. Ora, passou-se, porém, que dentro de um povo escravo, alguém que lhe queria bem, um dia plantou um cravo. Era a semente da esperança, feita da força e vontade. Era ainda uma criança, mas já era a liberdade. Era já uma promessa, era a força da razão, do coração à cabeça, da cabeça ao coração. Quem o fez era soldado, homem novo, capitão, mas também tinha a seu lado muitos homens na prisão. Esses que tinham lutado a defender um irmão, esses que tinham passado o horror da solidão, esses que tinham jurado sobre uma côdea de pão ver o povo libertado do terror da opressão. Não tinham armas, é certo, mas tinham toda a razão. Quando um homem morre perto, tem de haver distanciação. Uma pistola guardada nas dobras da sua opção, uma bala disparada contra a sua própria mão, e uma força perseguida que na escolha do mais forte faz com que a força da vida seja maior do que a morte. Quem o fez era soldado, homem novo, capitão, mas também tinha a seu lado muitos homens na prisão. Posta a semente do cravo, começou a floração. Do capitão ao soldado, do soldado ao capitão. Foi então que o povo armado percebeu qual a razão porque o povo despojado lhe punha as armas na mão. Pois também ele, humilhado em sua própria grandeza, era soldado forçado contra a pátria portuguesa. Era preso e exilado, e no seu próprio país, muitas vezes estrangulado pelos generais senis. Capitão que não comanda não pode ficar calado. É o povo que lhe manda ser capitão revoltado. É o povo que lhe diz que não ceda e não hesite. Pode nascer um país do ventre de uma chaimite, porque a força bem emprega contra a posição contrária nunca oprime nem persegue. É força revolucionária. Foi então que Abril abriu as portas da claridade e a nossa gente invadiu a sua própria cidade. Disse a primeira palavra na madrugada serena um poeta que cantava: o povo é quem mais ordena. E então por vinhas, sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lasírias e praias claras, desceram homens... Conversas Aleatórias.